4106 Recife 1213. Tem táxi então autorizado via Índia. Reposto quando pronto no ponto de espera. Chamando a torre 8895. Altímetro no 0196. Ao 0196. Liga pela Índia. Reportará. Bom voo. O 907 não tá livre seu pushback no 03. O Xené 6224 autorizado a linha aérea Bola, pista no 0, vento no 3, 0 graus com 07 nós. Portugal 019, Bock identity sent to 4000 feet, unit 1016, Bock arrival. If it is 4000 feet, unit 1016, Bock arrival, Portugal 019. É o 907 da Gol, pronto para o ataque com 127, 25, Aracaju. Tá livre táxi, um ponto de espera, chama a torre 8895, o altímetro no 096, bom voo 9071. No 096, o pessoal do táxi é o ponto de espera no 0, fundo lá, 8895, grava também. Decolado aos 4.6, chama agora o controle de 109.8, bom voo. 109.8, obrigado, bom trabalho. Seu sinal 6224, tem que ficar pro Caracaju. Eu recebo seu código transponder 6224. Suba 190 e verifico, gentileza. Veja, já está recebendo agora, por gentileza, sessão 90. Afirmativo. Radar na decolagem da sua vigilância, ainda não recebo, agora recebo modo de ar e bastante dois mil pés. Afirmam, pode falar de ar, Puka está presente ou Jamo? Oi, Jamo. Pode já, obrigado, 6224. Voo no 074, chame Recife 125, décima 1, alterne 1335. 125, 1335, boa noite, 074. Boa noite. para Salvador. Eu, Charlie, aqui, rei. Gente. Reposte descida, ingresso nos corredores visuais, Alex. Exato para 1.510, ajustado no 0 no meio, Romeu Charlie X-Ray. O 9071 decolado aos 49, o controle em 199.8, bom voo. 298, grato, bom trabalho. Controle de Salvador, é o voo 9071, perfil da Daiana, se escuta. 9071, contato radar, sua 360, saída da El, pro de letra. 360, voa letra do presente, 9071 da rua. Controle Salvador, passando 1406224. Firme para Salvador. Confio, 6224, passou o nível 1.4.0. Gente, chame o centro de Recife, mundo 2085 ao término 2045. 2085, 2045. Obrigado, boa noite. Boa noite, identifique desça para o nível 050 na chegada Mar e foi na projetada. O 9071, chame Recife 125-1 ao TR 1335. 251-3325, 9071 da Gol, muito obrigado pelo trabalho. Jan 3600, identifique, desça para o nível 060, chegada Mari, foi improditado. 060, direto no destaque, Jan 3600, informação é brava. Curso Portugal 019. This is 2000 feet, unit 1016, report 7, to localize the course. Unit 2000 feet, unit 1016, call you, service, and localize the course, Portugal 019. Portugal 019 has established unlocalized. Contact tower, frequency 118.5, Portugal 018. 118.5, Portugal 019. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 019, full established, ILS 7810. Portugal 019 is landing gear down locket. Portugal 019, established the gear down and locked. Portugal 019. Roger, have the traffic inside clear to land runway 10. The wind is 140 degrees with 06 knots. Altimeter 1016, Air Portugal 019. Okay, clear to land runway 10, Kinect 1016, Air Portugal 019. 192. Afirmativo, Rio 5972, espaço 3, reporte quando pronto para o táxi. Reportado no espaço 1, reportado. Alabama Airport, only 104, turn right taxi and call ground control 1-2-9, welcome. One, when located in the ground 1-2-9, airport signal 0-1-9. Boa noite, é Portugal 019, vacating runway. É Portugal 019, taxi approved via Alpha, hold short, taxi Juliet. Taxi via Alpha, hold short, Juliet, é Portugal 019. Autorizado LF, reporte estabilizado. Autorizado, é importante estabilizar o 76. Guarulhos alternado 3 e 15. Gente, o Rio 5973 prossegue seu táxi em frente via Índia no ponto de espera da 10 quando pronto, chama 2895, altímetro 10 16. Bom voo. Prossegue seu táxi em frente via Índia, ok? contraste da web a 1.5 externa, linha decola sem parada. Oi, Juliet. 40 com meia dúzia. To stand 1-1. Why are you to stand 1-1 at Portugal 019? Toda boa noite, o objeto 5796 está passando, estreando, baixando trava. Gente, quando a aproximação, informarei a pista livre, informo 727 agora em cena rolagem. Gente, mandando pista livre 5796. Meia pouso autorizado na 10, 140 graus, 62. Meio de pouso na 10, 5796. Decolado agora, os 1-2, controle 398, transfere, bom voo. 398, obrigado. Sendo localizador, qual era a última pista? 360. Meia zero zero turno